Antigamente era muito diferente com o movimento dance. Era muita curtição, bailes lotados, muitos grupos estourados. DJ tocava animado pra agitar o povão. Infelizmente pouca tecnologia, não é como hoje em dia, que é fácil pra divulgar. Era na raça, com a cara e a coragem, só na força de vontade, então tem que respeitar. Então respeita o dance nacional, ritmo envolvente, movimento cultural. Então respeita, que agora é o retorno, pra quem curtia antes, vai curtir tudo de novo. Respeita esse movimento, curta, lembra os velhos tempos, as boates eram lotadas, curtição pra mulherada. Music nacional, divertimento era total. O DJ tocava, a galera pirava. Então tem que respeitar. Então respeita. Joy, Lost Boys. Antigamente era muito diferente com o movimento dance. Era muita curtição, bares lotados, muitos grupos estourados. DJ tocava animado pra agitar o povão. Infelizmente pouca tecnologia, não é como hoje em dia, que é fácil pra divulgar. Era na raça, com a cara e a coragem, só na força de vontade, então tem que respeitar. Então respeita o dance nacional, ritmo envolvente, movimento cultural. Então respeita, que agora é o retorno, pra quem curtia antes, vai curtir tudo de novo. Então respeita o dance nacional, ritmo envolvente, movimento cultural. Então respeita, que agora é o retorno, pra quem curtia antes, vai curtir tudo de novo. Respeita esse movimento, curta, lembra os velhos tempos, as boates eram lotadas, curtição pra mulherada. Dance music nacional, divertimento era total. O DJ tocava, a galera pirava, então tem que respeitar. Então respeita.